Capítulo 2: Destronando o Rei Estômago. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Lucas 4, versos 1 e 2. Se você é como outras pessoas que já me ouviram falar pelo menos uma parte do que foi tratado no primeiro capítulo, a esta altura você está começando a entender o quanto a prática do jejum é crucial na vida de todo crente. Mas se o jejum faz parte do cordão de três dobras, dos deveres cristãos normais, por que ele é tantas vezes negligenciado? Creio que a principal razão para isso se deve a algo que tem atormentado a humanidade desde o princípio da criação. Veja, jejuar significa crucificar o que chamo de rei estômago. E caso você não saiba quem é o rei estômago, tire este livro do caminho, olhe para baixo e apresente-se a ele. Você provavelmente o ouviu roncar, discordando uma ou duas vezes desde que você começou a ler este livro. A cada ano, toda a nossa congregação da Free Chapel participa de um jejum de 21 dias. Sem exceção, os irmãos compartilham comigo que têm vontade de comer tudo o que aparece na semana antes do início do jejum ou bem antes de iniciá-lo. Mas tudo bem. Quando você toma a decisão de jejuar, mesmo que seja apenas por um dia, Deus vê o desejo do seu coração. Ele lhe dará graça para suportar e para ver as reviravoltas que você precisa ver em sua vida. No entanto, você terá de escolher destronar esse ditador dentro de você. Já disseram que o caminho para o coração do homem é através do seu estômago. A maioria das mulheres sabe disso, mas precisamos entender que o diabo também sabe disso. Podemos dizer que algumas pessoas, principalmente os cristãos, representam a localização física do poço sem fundo. Reflita apenas por um instante no que aconteceu à raça humana enquanto estava sob o governo do rei estômago. Podemos começar do princípio, voltando até o Jardim do Éden, a Bíblia relata. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, versos 8 ao 17. A mensagem parece suficientemente direta, não? Mas a serpente era perspicaz e convenceu Eva de que ela havia de comer da árvore proibida, garantindo a ela que não morreria. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E com aquela única refeição, Adão e Eva imediatamente deixaram de desfrutar pacificamente da presença de Deus no refrigério do jardim e passaram a se esconder entre as árvores, com medo da sua presença. Eles literalmente foram expulsos de casa e do seu lar por causa da comida. Eles comeram e ficaram de fora da vontade de Deus para suas vidas. Eles comeram e ficaram de fora do plano e da provisão de Deus para suas vidas. Ficaram de fora da sua magnífica presença. Mas o estômago deles estava temporariamente satisfeito e hoje ainda sofremos as consequências do apetite deles. O reino do rei estômago. Ao falar sobre os pecados de Sodoma e Gomorra, as pessoas geralmente se concentram no homossexualismo desenfreado que acontecia nessas cidades. Mas isto não é tudo que a Bíblia ensina. O Senhor disse a Israel, através do profeta Ezequiel: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, vendo isto, as removi dali. Ezequiel 16, versos 49 e 50. A primeira coisa que você deve notar é que não havia ofertas, pobre e necessitado, nem oração, soberba e próspera tranquilidade. Mas é interessante notar que os habitantes dessas cidades não eram apenas culpados de homossexualismo, de acordo com o relato de Gênesis, mas como vemos aqui, eles também eram culpados de glutonaria, fartura de pão. Juntamente com os seus outros pecados, a lealdade excessiva deles ao rei Estômago os levou direto para a condenação. Outro exemplo brilhante de alguém que elevava e exaltava o rei Estômago é Esaú, filho de Isaac e Rebeca. Como era de costume, Esaú era dotado com o direito de primogenitura especial próprio do primeiro filho homem. Esse direito de primogenitura trazia com ele a bênção especial de seu pai e certos privilégios. Ele garantia automaticamente que Esaú receberia porção dobrada de todos os bens de seu pai. Era uma bênção de Deus e não podia ser menosprezada. Esaú era um caçador. Seu pai tinha prazer nele por causa da abundância de carne que ele trazia para a mesa. Mas quando Esaú voltou do campo um dia, talvez sem ter tido êxito na caçada, ele estava com fome. Seu irmão Jacó ia fazer uma refeição simples de lentilhas vermelhas e pão. Então Esaú, insistindo que estava faminto, pediu a Jacó a mesma refeição. Quando concordou impulsivamente em trocar o seu direito de primogenitura pela refeição, deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Gênesis 25, 34. Esaú vendeu seu cobiçado direito de primogenitura por causa da sua lealdade ao rei Estômago. Deus tinha um plano, um destino, uma vontade para a vida de Esaú, mas a ânsia dele por comida e pela gratificação instantânea eram mais importantes. O escritor de Hebreus usou termos fortes para nos advertir contra nos tornarmos como Esaú. Porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Hebreus 12, versos 15 a 17. Quando Deus libertou os israelitas, depois de 400 anos de escravidão opressora no Egito, milhões de israelitas e uma multidão mista de vários outros povos, que a Bíblia chama de populacho, foram conduzidos milagrosamente e através do Mar Vermelho, a caminho da Terra Prometida. Deus proveu cada necessidade da jornada, até mesmo alimentando-os com pão do céu diariamente. Este maná oferecia uma dieta tão perfeitamente balanceada que não houve uma única pessoa doente ou fraca entre eles por 40 anos, sem médicos, farmácias ou hospitais. O alimento enchia o estômago deles e mantinha seus corpos saudáveis e fortes. No entanto, o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Números 11, versos 4 a 7. Deus ouviu a murmuração e a reclamação deles, como qualquer mãe pode confirmar. Não é uma boa ideia fazer com que o cozinheiro fique zangado com você. Deus disse: O Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor. E ele lhes enviou codornizes com tanta abundância, que eles as empilharam em pilhas de quase 1 metro de altura. E comeram e comeram, e enquanto a carne ainda estava em suas bocas, milhares deles morreram e foram enterrados ali. E de acordo com o versículo 34, aquele lugar ficou conhecido como Kibrot Hatava, que significa os túmulos dos que cobiçaram. Como um memorial àqueles que comeram tanto que ficaram de fora da terra prometida. O comentarista Matthew Henry escreveu: Os que estão sob o poder de uma mente carnal verão a sua concupiscência satisfeita, ainda que seja para o dano e a ruína garantida de suas preciosas almas. Quero que você entenda que existem algumas terras prometidas e algumas promessas que Deus tem para você. Na verdade, temos todo um livro de promessas, mas algumas delas jamais se realizarão enquanto o rei estômago governar o seu apetite e controlar a sua vida. Deus tinha bênçãos sobrenaturais para derramar sobre os israelitas no deserto, mas eles preferiram os seus apetites carnais. Do mesmo modo, Deus quer derramar bênçãos sobrenaturais sobre nossas vidas, mas elas nunca se realizarão se não estivermos dispostos a buscá-lo em jejum e oração. Em nossas vidas ocupadas, há sempre um feriado, um aniversário, um almoço de negócios ou alguma coisa que cria uma lombada no meio da estrada. Então convencemos a nós mesmos de que não deveríamos iniciar um jejum. Meu conselho a você, com base na minha experiência pessoal, é que você simplesmente comece e o resto se arranjará. Se nunca jejuou antes, faça-o apenas por um dia e você verá o que quero dizer. O motivo pelo qual jejuamos coletivamente na Free Chapel no início de cada ano baseia-se em princípios que foram adotados com base no livro do Dr. Bob Rogers, 101 razões para jejuar. Há 3 razões pelas quais começar o ano com jejum é uma boa prática. Primeiramente, ao fazer isso, você traça o rumo para o resto do ano. Assim como começar o seu dia orando, traça o rumo do resto do dia e cobre qualquer coisa que possa acontecer. O mesmo é verdade quanto a começar o ano com um jejum. Você traça o rumo para todo o ano através do que faz com esses primeiros dias de cada ano novo. Você pode ir ainda mais fundo, dando a Deus a primeira parte de cada dia, o primeiro dia de cada semana, a primeira parte de cada nota de real e o primeiro pensamento em cada decisão. Em segundo lugar, bênçãos acontecerão a você e a sua família ao longo do ano, porque você jejuou em janeiro, até mesmo em abril e dezembro, quando você tem todas aquelas delícias que costumamos comer nas festas em mente. As bênçãos ainda seguirão por causa do seu sacrifício ao Senhor no início do ano. Na verdade, foi próximo ao feriado de Ação de Graças que recebi uma ligação para ir até o banco. Quando cheguei, um homem e sua esposa me receberam e disseram: Eis aqui $1 milhão para o programa de construção. Eu havia me esquecido do jejum que fizéramos 10 meses antes, mas Deus não. Ele não apenas enviou alguém até nós com uma oferta de $1 milhão, como também enviou alguém com uma oferta de $500 mil, uma oferta de $250 mil, uma oferta de $50 mil e os milhões que foram entregues em ofertas regulares, tudo isso naquele mesmo ano. Este terceiro ponto é muito poderoso. Quando você jejua no início do ano e ora, libera o princípio que se encontra em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você busca Deus em primeiro lugar no ano, prepare-se para ver todas essas coisas serem acrescentadas à sua vida ao longo do resto do ano.